넌 눈을 위해 Você tem sofrido procurando respostas, mas ninguém tem lhe respondido. Sente maldade porque não sabe o seu valor. Quer amiga, companheira e sabe dar amor. Tudo que quer nessa vida é amar alguém e se sentir realizado ao lado deste alguém. Alguém que te ame e respeite de verdade e que honre o seu espaço dentro da sociedade. Alguém que te entenda e ouça o que tem a dizer, que não quer ser vista como objeto de prazer. Estudando ou trampando na vida, correndo atrás, sendo exemplo e mostrando a todos como se faz. Mãe solteira, batalhadora, erga a cabeça, enxuga lágrimas e será vencedora. Paciência, persistência, determinação, fé, coragem e humildade de coração. Qualidades presente numa mulher capaz, que ama, sofre, luta, vence e corre atrás do seu sonho, de tudo o que quer. Sinceramente nos orgulhamos de você, mulher. É bem verdade que o mundo já te fez sofrer, menosprezou, humilhou, não quis te entender. Quando carente, muitos se aproveitaram, brincaram com seus sentimentos, depois te abandonaram. Não perdeu a fé no verdadeiro amor, que pode ser feliz, deixa pra trás a dor. Só pelo amor que vale a pena lutar, que vale a pena lutar. Só pelo amor que vale a pena. Essa é nossa homenagem a todas as mulheres guerreiras que se valorizam, não se menosprezam e nem se deixam menosprezarem. Provam que são capazes, pode que só com amor é que se pode vencer o mal. É, Marias, Anas, Priscilas, Luanas, Andréias, espalhadas pelo Brasil. Verdadeiras guerreiras, é, de coração puro, mulheres de verdade. Mulheres de verdade.